que é isso? De repente as trevas envolvem o mundo. Eu não enxergo nada. Que horror. A terra treme. Abalam-se as montanhas. Piedade. Deixai-me passar. Uma nova era agora está começando. De bruxas e fadas, gregos e troianos. Tempo de mudanças transcendental. Confronto permanente entre o bem e o mal. Terás que escolher entre o errado e o certo. Rótulos definam o fogo do inferno. Não há a bonança no grande eclipse. Só um sinal da besta do apocalipse. 666, o seu número, acredite. 7 estrelas sobre o mundo, 7 taças de chifres. O sangue do cordeiro foi derramado sobre a terra. Escolha o caminho certo e terás a vida eterna. Mas se quiser escolher o caminho errado, estarás agonizando no garfo do diabo. Temos o livre-arbítrio, a vida e o poder. As cartas foram lançadas, só depende de você. Mensagem sinistra deixando todos estáticos. Apresento lirical, sem reverso enigmático. Quando um clarão relampejou na terra, o que se espera? Sangue por todos os lados, a dor eterna, os sonhos sufocados, os filhos dessa terra, os pulsos marcados. Uma nova era, era de aquários. O que se espera? Sangue por todos os lados, a dor eterna, os sonhos sufocados, os filhos dessa terra, os pulsos marcados. Uma nova era de aquários. Aqui estamos em tempos mundanos, todos comentando, estamos próximos do fim. Muitos mandando e outros lamentando, chorando e clamando, angústia sem fim. Tempos lotados, pulsos marcados, por todos os lados, demônios alados. O fato é claro, atordoados, fato verdadeiro. Imensa bruma cinzenta que nos afugenta, fatal e lenta. Tapa nossos olhos, sorriso forçado, rosto pálido. Choro bem rápido, cheiro de velório, angústia suprema ou lenda. Sob águas bentas, nosso peito, coração impuro. Somos todos réus, cingindo ao fel. Ó Israel, saudades de ti. Ó meu Senhor, filho de Davi, a quem pedi, olhos por mim. Tormento eterno, me livre deste inferno. A besta está livre e nos aflige. Quarto eclipse, o apocalipse. O que se espera? Sangue por todos os lados, a dor eterna, os sonhos sufocados, os filhos dessa terra, os pulsos marcados. Uma nova era, era de aquários. O que se espera? Sangue por todos os lados, a dor eterna, sonhos sufocados, os filhos dessa terra, os pulsos marcados. Uma nova era de aquários. O semblante triste dos filhos dessa terra, as lágrimas nos olhos, a dor eterna, as lamentações e o solo ressecado. A vida e o amor nos foram arrancados. O céu vermelho sangue, o sol já não se enxerga. Símbolos bestiais foram marcados na testa. É lei, dente por dente, olho por olho. Sobreviventes dessa era desejariam estar mortos. Personagens de um filme de horror verdadeiro. Pecados e maldições, nós somos herdeiros. Pensamentos insanos de cérebro suicida, tosca desgraça, mórbida agonia. Ferimentos não cicatrizam, cortes profundos. Os dias são como noite, tudo é luto. Escravos do prazer, não são associados. O pesadelo aumenta a cada passo. Soro infinito, angustiante, solidão. Vazio na alma, procura de Deus. Nos livre das trevas, nos livre da dor. Piedade eu clamo, perdoe a dor do Senhor. Vês como escurece. Já as profecias se cumprem. Uma a uma.